Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Relatividade, massa e energia. Hoje, a nossa história começa com uma discussão básica entre Kleber e Fernandinha. Ah, Kleber, eu não. Eu prefiro mil vezes biologia. Eu gosto das duas, até porque uma tem a ver com a outra. Ah, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que a física é muito fria. Só tem cálculo. É fórmula pra isso, fórmula pra aquilo. Ah, Fê, as fórmulas são a concretização de um pensamento, de um raciocínio, só isso. Por exemplo, aquela fórmula do Einstein sobre a massa e energia... O que tem, Claire? Sabia que a partir dessa fórmula, desse cálculo, a gente poderia deduzir que nós somos filhos das estrelas? Como é que é? E ali, naquela hora, Kleber contou para Fernandinha uma conversa que havia tido com o professor Galileu, nos corredores do colégio. Professor! Fala, Kleber! Olha só, eu tava aqui pensando sobre a fórmula do Einstein. Energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Mesmo se nós tivermos uma massa muito pequena, como por exemplo a de 1 kg, se for convertida em energia, vai ter um valor enorme também, certo? Certo! 1 kg de massa convertido em energia pode fornecer energia elétrica para uma cidade de 10 milhões de habitantes por mais de um ano. Tudo isso porque a velocidade da luz ao quadrado é um número enorme. 9 vezes o número 1 seguido de 20 zeros. Nossa, é uma equação tão simples. Simples, mas que fez nós entendermos muita coisa no universo. Deixa eu te dar um exemplo. O Sol. Até meados do século XX, não se sabia como o Sol se mantinha aceso. Uma estrela com idade de 9 bilhões de anos. Você sabe, Kleber, que as estrelas são grandes fornecedores de energia radiante. Ah, eu me lembro quando o senhor falou que 95% da energia necessária para o funcionamento dos processos da Terra vem do Sol. Pois é. Para gerar essas enormes quantidades de energia, as estrelas convertem parte de sua massa, principalmente constituída de hidrogênio, em energia, obedecendo à equação de Einstein. E igual a m vezes c ao quadrado. Nessas reações, chamadas de termonucleares, além de transformar massa em energia, as estrelas produzem a mutação dos elementos químicos. Por exemplo, o hidrogênio é transformado em hélio, outra substância química. Hélio, hidrogênio, isso tá me lembrando minha aula de química, mais precisamente a tabela periódica. Posso dizer então que essas substâncias vieram das estrelas? Você pode dizer mais, Kleber. Nos processos de fusão surgem substâncias como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, que são substâncias que estão presentes no DNA, que, por sua vez, está presente em todos os seres vivos. Como assim, professor? O senhor quer dizer que os elementos químicos que estão no meu corpo foram gerados em alguma estrela distante? Parece inacreditável, mas é isso, Kleber. Podemos dizer assim, numa certa medida, que somos filhos das estrelas. E Kleber contou, ou melhor, tentou contar para Fernandinha toda essa conversa que teve com o professor Galileu. É claro que não conseguiu lembrar da conversa assim, precisamente, exatamente como foi. E Fernandinha, ainda que bastante impressionada com a história, não ficou completamente convencida. Ah, tá bom. Filho das estrelas. Nossa, Kleber, eu acho que você tá estudando demais. É sério, Fernandinha. Viu como física, biologia e até química tem tudo a ver? Não acredito que o professor Galileu falou que nós podemos ser considerados filhos das estrelas. Primeiro, porque isso parece simplesmente um absurdo. E segundo, porque parece romântico demais pra ele. E já que Fernandinha não acreditou numa palavra de Kleber, os dois foram até a Rádio Atrito. Lá, professor Galileu, Mariana e Zezinho haviam terminado mais um programa sobre física. Kleber estava disposto a provar que tinha razão. Física e biologia tinham tudo a ver.